Hoje eu venho nas falanges de José da Caridade. Então eu sigo este nome, José da Caridade. José da Caridade é uma linha de baiano? É uma linha de um preto velho, de muita luz, que abarca não só baianos, mas espíritos de várias etnias. Não necessariamente precisa ser preto velho ou baiano. E assim, vivi muitos anos na terra de Ceará. Boa noite. Ei, tudo bem? Olha, cabra, sendo possível, estou sempre bem, viste? Na última vez que falamos com o senhor, não tivemos a oportunidade de vê-lo recitando a sua oração até o final. O senhor acha que o senhor poderia fazer agora? Uma oração de abertura, talvez? Pode ser, mas como eu sou um cabra ainda muito viciado em certas coisas, uma delas é a rima, você sabe disso, né? É. Então lhe peço, por caridade, que nos ajude aí e diga uma palavra. Nesta palavra nós vamos fazendo uma rima e vamos orar. Viste? Vamos. A palavra é despertar. Assim se rompeu na hora, sobre a luz do infinito, o rosado marfim acinzentado no romper da aurora. É lá que provém, numa imensidão da eternidade, logo ali, no cantinho aonde reside a verdade, amor na expressão de caridade. E assim se faz as estrelas, enciumadas tadinha, com a grandiosidade das criancinhas, que brilha no cantinho das suas bolinhas, das suas faces, o brilho faceiro e verdadeiro do amor. E assim se faz a imensidão do infinito naquele ser humano que tem em si os mandamentos de Cristo. Valei, nosso Senhor, fazendo de si instrumento de paz e de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Este é o trabalho gostoso e este é o reacordar. Viste? Vou deixar este reacordar para depois. Não esqueci não, viu, rapaz? Uhum. Opa. Então. Então tá feito, tá aberto, né? Tá aberto. Estão abertos os nossos Estou trabalhos. Estou aqui à sua disposição, se José puder ajudar de algum jeito. Uhum. Fique à vontade, viste? Pai José da Caridade. Pois não. Como é que, depois que o senhor desencarnou, virou uma entidade trabalhadora da Umbanda? Como eu disse para a voz me ser, uma das outras gravações, existe dentro de cada um de nós uma expressão atemporal perfeita, que quando ela adentra as expressões das realidades formatadas pelas consciências que lá militam, que vocês chamam de dimensões com tempo e espaço, ou com densidade, ou fluido, diversas formas de fluidez, ela vai se expressando como uma característica, como um artista, como uma alegoria se mostrando. E o grande ator em si, para atuar, ele vai se afinizando. Eu poderia dizer bem simples o que você perguntou, mas eu gosto de rimar assim para as pessoas pensar, para se encontrar no seu alto amor por si mesmas. Uhum. Então, eu atuo como José na Caridade, na Umbanda, porque esta centelha de Deus assim permite, por afinidade. É uma afinidade que eu tenho ao que vocês chamam de caridade em si. Que a caridade, como eu já lhe disse, tem vários níveis, porque as consciências deste planeta têm vários níveis também. Tem consciências que militam carnadas nesta dimensão planeta Terra, que são consciências sublimes, como também tem consciências, eu vou usar o português como as pessoas entendem, que ainda no seu mal e no malefício se exprime. Viste, rapaz? Sim. Alguns podem chamar de desnível. Eu procuro dizer, dentro de um olhar ameno e opaco meu, que na verdade isto só é perfeição. Porque o perfeito que só sobe é algo. O perfeito que só desce é alguma coisa. O horizonte que só vai se expande. Mas o perfeito é como um ponto sendo visto de muito longe. É o mesmo ponto sendo visto de muito perto. É um círculo em todos os lugares. Você entende, menino? Sim. Então, nossa, o ponto não vai deixar de ser ponto. Mas perante o admirador, perante aquele que vê ou enxerga, aquele que contempla ou deduz, aquele que apenas sente ou se expressa em si esses sentimentos, é isto que faz a diferença. Talvez o ponto pode ser um pingo, e talvez quando o ponto fique mais próximo pode ser uma bola ou um círculo. A forma pode ser parecida perante todas as concepções, mas o impacto que isto vai criar naquele ator que está lá representando vai ser distinto. Esta é a graça da evolução. Por isso existe eternidade. Certo. Você me entende, meu cabra? Sim, sim. Eu estou tentando explicar de uma forma muito figurativa, assim, para as pessoas pensarem. Uhum. As épocas estão aí. Já se torna, como diz os jovens de hoje, quadrado, antiquado, julgar as pessoas. Seja religião, seja pela crença e até pelas posturas, como também já é, como sempre foi, da forma que está há muito tempo, a expressão de tolerância por áreas de superioridade, seja filorreligiosas, seja até mesmo pela filosofia de ser e viver a vida, ser muito bem estudada no sentido de unidade pela reforma íntima, ao ponto de servir a si com autenticidade e lealdade no amor e nos seus conceitos íntimos, tendo amar por si mesmo, para assim emanar aos seus semelhantes a sua verdade, amar. Por vocês converterem este detalhe, servir a si mesmo pelas fantasias alheias e muitas vezes nutrir e alimentar em si mesmos as ilusões compartilhadas, multiplicadas, vocês acham que vão servir o outro com o quê? Com a verdade do amor ou com a ilusória fragmentação dos apegos do dia a dia? Você me entende, menino? Nossa. Então, José, vem numa linha. E como se diz na Terra, vim aqui para lhe responder, porque me disseram até então que isto é para as pessoas estudar. Então, estou tentando dar o meu mínimo insignificante conhecimento. Então, vem aqui dizer que a falange de José, com S, da caridade, são grandes filósofos. Eu fui aceito porque em vida eu estudei filosofia, mas a filosofia é a filosofia de ser autêntico sem fazer esforço algum. Tem a arte, religião, como eu já lhe disse na outra gravação, não sei se você está lembrado disto. Sim. Nós conversamos. Então, quando fala o grande filósofo, não é com sentido de querer ser mais do que as outras pessoas, porque essa filosofia, no sentido de grandeza, para ser grande, pertence ao estado de senso de realidade unitário. Então, não é um título que te dá essa grandeza, mas é um senso de estado que te dá a nobreza de apenas ser autêntico por si mesmo. Tá certo. Agora que nós já falamos um pouquinho, mais lhe enrolei do que falei. Eu lhe peço por gentileza no meu lugar. Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, minha madrinha Maria Santíssima, que você faça suas perguntas à vontade. O senhor sabe que eu aprendi com um par de preto velho que eu conversei depois que a gente falou, e antes também, que sobre a tal da oferenda e a hierarquia dentro da Umbanda, onde a gente aprendeu que mesmo, por exemplo, uma pombogira, ela pode, às vezes, ainda ser um espírito que gosta de agrado e ainda assim poder trabalhar dentro da Umbanda, porque ela já não é mais aquela quiumba, agora ela já está trabalhando dentro da lei, então ela vai fazer tudo certinho. É assim mesmo, né? Depende muito dos aspectos de quem faz essa pergunta. Eu estou falando disso não restringindo apenas vosmecê. Eu sei que tem muitas pessoas por aí que fazem as mesmas perguntas de uma forma mais calada. Mas a evolução é para todos. Tem muitos pretos velhos que não são mais evoluídos de que Exus. As pessoas classificaram ser Exu como algo inferiorizado. Tem muitos pretos velhos de Umbanda que, no sentido de amar em expressão pura, não são tão autênticos assim. Quando eu digo não tão autênticos, não quer dizer que eles vão mentir. Entendi. Mas simplesmente eles não vão nutrir o bem que fazem. Se eles não nutrem o bem que fazem, não quer dizer que eles estão ali como escravos da caridade ou do bem. Mas eles estão procurando melhorar-se em cima daquilo. Enquanto alguns Exus pombagiras e também outros Exus são a pura caridade em ação sem mover um dedo. Então, essa coisa de evolução que as pessoas falam ainda se conserva numa distorção tremenda, mas faz parte das caracteres e características formulativas e cognitivas dos anseios do ser humano de se sentir por si mesmo. Enquanto isso não acontece, eles precisam da idolatria, a imaginação fútil, fértil, os sofismos e os ismos nas manias concretadas pela ilusão e pela hipocrisia, muitas vezes. Eu estou dando vários degraus e graus em si. Não estou chamando ninguém de hipócrita. Estou só usando palavras que as pessoas que querem estudar-se podem pensar em cima disto. E muito mais além do que essa simplória colocação minha. À vontade, este. Hoje eu tô mais sério, você tá vendo? Ué. Mas é que você tá sério também, rapaz. Tô lhe respeitando, visto. Mas se você me decorte, sabe como é que é? Eu começo a rimar, seja pra homem ou pra mulher. E que as crianças possam ouvir também. Quem tá aqui é Pai José. E na caridade vem da atenção, daquele amor que cede seu tempo, deixando apenas a expressão do seu coração. O corpo dança, as palavras ressoam, o ouvido apenas se aquieta e os olhares admiram. Olha aí que coisa boa. É uma coisa formosa demais. Oxi, e não é? É. Então diga aí, vá. No começo o senhor falou sobre superioridade filorreligiosa. O que é isso, para quem não sabe? Superioridade filorreligiosa é a filosofia e a religião. Eu só estou misturando uma forma simplificada. Entendem? Sim. Se eu começar a falar só de religião, eu vou ficar numa forma mais dogmática ou até mesmo beirando o pragmatismo. Pragmática. Mas eu procuro levar nesse sentido que eu lhe disse a filorreligião como modo das pessoas adorar, crer, contemplar e ter fé. Eu adoro porque eu creio. A palavra crer, no sentido concreto, e reto e direto, as pessoas creem naquilo que tocam, naquilo que tem forma. E as pessoas têm fé, no abstrato, naquilo que elas podem um dia, mesmo que elas não saibam disto, mas concretizar de alguma forma para existir forma para alguém, para algo, para alguma coisa, em dado lugar ou em dado tempo. Olha a diferença. É que as pessoas cansam quando pensam nisto. Então não é uma questão de falta de inteligência, é de falta de paciência de interiorizar algumas coisas nas suas vidas. Então não é um crime ter crença. Viste, rapaz? Claro. E também não é um certificado de plenitude obter a fé. Porque a crença é um estado. A fé é essência. Quem tem fé tem a essência do todo. Quem só vive na crença, principalmente a cega, ela está vivendo um estado de uma consequência que o coletivo lhe expõe ou principalmente lhe impõe. Você entende isto? Sim. Mas se você quiser, eu pego mais leve, viste? Você dá risada, você gosta, né, menino? Mas é. Viu? Essa de consequência do estado que o coletivo lhe impõe é que eu gostaria que o senhor explicasse melhor. O que o coletivo impõe a uma pessoa que ela já não seja consequência disso antes? Nós comentamos com vosmecê aquela escadinha entre crer e fé. Dentro da religião, da filosofia, da ciência e da arte, não é isso? Foi mesmo. Você me permite pincelar de novo isto? Ou você Sim. acha que isso vai ficar cansativo para as pessoas? Não, não vai não. Das vezes o senhor coloca uma rima no meio, é tão bonito. Oxe! Então vamos lá. Mas dessa vez eu vou procurar rimar menos até para as pessoas pensarem. Vamos lá. Dentro da crença exclusivista que as pessoas têm, eu não estou dizendo todas, também nem a maioria e nem a quantidade. Mas dentro da crença exclusivista, como assim crença exclusivista? Deixando explícito para as pessoas que eu estou falando da crença apegada. Eu não digo má crença, porque nós vemos isto como homeopatia entre o semelhante através dos campos de afinidades morfos, desde os campos morfo-psicogenéticos, físicos, pelo genoma, como também dos campos morfogênicos, que seriam mais pela energia que esse mesmo genoma incorpora aí, as afinidades. Então, quando a pessoa crê de uma forma apegada, ela vai crer que a santa mais poderosa da mesma igreja que ela frequenta é a santa que tem os olhos azuis e os cabelos lisos. Porque no seu âmago, a crença do outro, dentro do sofismo, do racismo, do preconceito, que ainda é grande dentro do solo brasileiro, em muitas coisas, aquela santa com os olhos azuis vai ser até mesmo beijada dos pés. Aí alguns católicos podem dizer, mas José, eu amo Nossa Senhora Pretinha. Sim, então se expresse dentro deste amor em fé para aquele irmão negro, crioulo, mameluco, que está ali no seu lado, numa expressão de carinho. Mas se levarmos não para o irmão que está ao lado, mas só dentro da casa de Umbanda também. Vamos falar de todas então, tá bom, rapaz? Sim. Eu gosto e creio fielmente quando o preto velho vem curvado, falando errado, truncado. Agora, se o preto velho vem falando como médio, já descaracteriza o que tu tem de crença e lhe pede mais a tua essência, que é fé nas coisas abstratas e luminosas, mas no sentido da palavra que aquele espírito traz, de que nas caracteres mecânicas que assim ele faz. Isto é crença. Mas, José, isto é ruim? Não é ruim. Desde que tu tenhas isto como algo bonito. A questão é que a grande maioria das pessoas, agora eu digo a grande porque é a verdade, tem isto como um apego. Se você botar Pai José da Caridade em várias casas de Umbanda, aí de José da Caridade vem falando normalzinho. Se eu quiser, eu falo até melhor do que o médio. Sem haver interrupção da dislexia em si. Não tem problema não. Só vibro mais forte no laringe, outros chakras, não tem problema nenhum. Mas com certeza eu vou desagradar a crença de muita gente. Porque vai, mesmo que eu fale palavras talvez bonitas, mensagens que tocam o coração, a crença está tão endurecida nos caracteres sofísticos, nos sofismas e na ilusão, que a pessoa vai se ensurdecer. Não é que ela não tem amor no seu coração, é porque ela não consegue se amar por ela mesma. A crença, quando é apegada, ela precisa ver muito externamente para ela começar a sentir algo a mais dentro de si. Cognitivamente falando, fé em si mesmo. Estou me fazendo compreensivo ou está difícil? Sim, não, tá claro. Você está entendendo, rapaz? Tô. Então não é uma questão do católico, do umbandista. Isso é em todas as crenças religiosas dos carnados. Eu vou dar um outro exemplo, se vai me permitir. Por caridade. Mas só dessa vez, para não ficar uma coisa borocochô, eu peço agô aos grandes orixá. Porque eles, assim, em nome do Oxalá, estão aqui como na casa dos filhos para nos ajudar. E eu vou, sabe para onde? Lá para a terra do Budá. Lá onde eles fazem meditação, seis de dia, seis de noite. Vive orando com as palmas da mão coladinha no peito, ou se não em sentido uma flor, que assim, perante a filosofia deles, vem junto com amor. E olha que eu não estou falando de Quanin. Eu só estou falando do Budá, que vai trazer a compaixão no nosso coração. Mas lhe digo, meu moço, a coisa é muito séria. O verdadeiro budista, quando tem uma crença universalista, ele é a expressão em si daquilo que, porventura, ele contempla. E quando ele contempla, ele pode sair da sua terra. Vim lá do rebebó do catimbó, lá da terra do norte, aonde o juremá sabe dar o sete nó. Tá ouvindo? Sim. Ou senão ele vai lá no católico, dá uma rezadinha, que é coisa bem boa e faz muito bem. Ou senão ele vai dizer aleluia na paz do Senhor, nas casas luminosas dos evangélicos, que também são por amor. Ou senão ele vai desviar a esquina e vai ali, nas vilas ou nos bairros formosos, nas cidades vistosas, falar com os pretos velhos e os caboclos que assim já tiveram aqui, mas hoje vibram no além. E mesmo assim, como ele é um budista do bem, lá estará a sua fé, despida apenas da sua crença. E ele, não por palavras, mas por legítima aparência, há de trazer a eloquência na mais pura luz da divina providência de Kuan Yin na sua presença. Tá explicado. Eita. Você entendeu, meu cabra? Que beleza. Então é diferente. Uhum. Eu falei budismo pra botar bem longe, não é isto? É, ué. Agora, se eu trazer pra cá, é a mesma coisa. Então as pessoas, elas psicologicamente, elas não conseguem sair do seu terreiro, da sua casa espírita, da sua casa católica, dos templos de igrejas evangélicas ou outras filosofias, sem levar o peso apenas das suas crenças apegadas. Mas várias entidades já falaram do universalismo. As pessoas acham que para ser universalista você tem que se desfazer dos seus acés ou das suas orações ou dos seus salmos ou das suas aloas. Não precisa. Universalismo é ter a crença na união e ter a fé que esta união causa expansão. Tá certo. À vontade, viu, meu caro? Você tá meio borocochô. Ah, não tô não. Está me avestando um pouquinho, você tá aparecendo, olha aí. Um gravetinho. gravetinha é quando o cabra tá meio assim, meio cansado, meio cabisbaixo, viste? Não, é que eu estou aqui fazendo anotações. O senhor falou no começo sobre que a pessoa muitas vezes procura servir a si mesmo pelos fantasmas alheios. Eu achei isso interessante. Então eu até escrevi para poder... Mas Bate, isto não é só filosofia, como eu lhe disse que em vida, Deus cedeu a mim a Mãe Terra como guarita. Deus serviu a mim uma família iluminada querida. E olha que era uma briga só. Mas mesmo em vida, eu vi que aquilo era apenas sete nó. E nesse sete nó, eu era a fricção que apertava. Sou eu, isto estou falando para quem me escuta, que valorizo o mal do outro, e sou eu que grandifico a bondade alheia. Sou eu que dou os valores reais, porque ninguém tem o termômetro do sentimômetro. Estou dando nome simbólico para brincar com as pessoas, que é o termômetro do sentimento. Ninguém sabe o que o outro está sentindo no seu âmago, em total autenticidade e originalidade. Isto, mesmo eu tendo desencarnado como alcoólatra, como cirrose, outras coisas que eu já lhe falei um pouco por cima, mas Deus não tirou a minha inteligência, ou pelo menos os cuidados cognitivos que eu tinha de perceber as coisas que me rodeiam. Entende, rapaz? Sim. Então é mais ou menos isso. As pessoas, não é que elas perderam isto, elas estão se preocupando com as coisas fúteis, inúteis, enquanto as coisas mais lindas e poderosas transpiram da alma que se ama por si mesma. Todos os males da humanidade provêm da falta do amor próprio do homem, que não se ama com legitimidade. Guardou isto? Sim, sim. Então isto é uma realidade, não é filosofia, não. As pessoas muitas vezes, peço perdão a voz me ser, digo, mas como já disseram, eu pedi para este rapaz muitas vezes escutar outros dizeres, outros mentores aí, para ele aprender também. E ele veio falar para mim que ouviu um comentário, estou trocando com você. Sim. E alguém dizer lá, que falou até certo, ninguém está aqui contestando, que será que é tão difícil assim o que eles trazem? Esse bem é tão difícil? Não é que o bem é difícil. Nós não cremos apenas de uma forma saudável, mas temos fé absoluta na humanidade, porque vocês existem. Vocês não são fúteis. Então, todas as entidades, não só nesse médio, como em vários outros médios e outras entidades que já vieram dar o seu parecer, quando começo a falar assim, ou bonitinho, ou feinho, conforme a crença, os apegos e os anseios auditivos, pelo temperamento emocional e sentimental das pessoas que escutam, porque também tem aquele detalhe, muitas vezes umas pessoas escutam a mesma coisa de um Exu, mas por elas gostarem mais daquele Exu, elas escutam com atenção. Se vir um preto velho falar a mesma coisa, talvez até mais a fundo, elas não escutam, porque elas não gostam. Isto é fé? Ou isto é crença-apego? Então nós viemos na Umbanda também trazendo isto, dando a vocês possibilidades de várias fontes de expressão, fontes de manifestação, ouvir as mesmas coisas com tempero, com equilíbrio e com harmonia psíquica exata para quem quer ouvir-se pelo outro de uma forma autêntica e verdadeira. Porque algo externo, seja bom ou ruim, só te toca se no teu interno aquilo já faz presente, vivente. Entende, rapaz? Sim, senhor. Eita. Então, fica à vontade que eu já até demais, gente. Servir, ó, quando a gente fala servir a si mesmo pelos fantasmas alheios, pode também se interpretar que, às vezes, vemos uma pessoa numa situação difícil e antes de ajudar, nós nos aproximamos para fazer um espetáculo baseado na nossa carência, mas às custas do outro. É interessante, Avamissê, e lhe digo, valeu, nosso Senhor Jesus, porque você já respondeu a sua pergunta. Eita. mas lhe agradeço sua caridade, porque isto é sinônimo de lealdade ao seu trabalho. Viste? Uma benção. Então, o que que acontece? É isso que vós me cediste. Desta vez eu não vou acrescentar. Eita, que lindo. E foi muito objetivo e direto. Coisa que, graças a Deus, não é a maioria das pessoas que fazem isto, mas as poucas que ainda fazem, isso que vós me acabou de dizer, fazem com muita força. E o ser humano evolui observando os outros, qualificando, quantificando as coisas. Isto não é ruim, faz parte da evolução da terceira dimensão, e digo, até mesmo em algumas subescalas vibracionais entre a terceira e a quarta. Viste, rapaz? Sim. Então tá tudo, neste conceito está tudo certo. Nós não estamos aqui trazendo uma verdade além de um senso comum que esta humanidade não pode suportar e nutrir. Não esperem que espíritos excelsos, ascensionados, ministros, governantes, senadores elevados do plano espiritual venham trazer uma revelação que vocês não possam nutrir, e já está nutrida dentro de vós, mísseis todos. Porque se vir um espírito trazer uma luz que vocês não têm dentro de vocês, ele lhe torra. É um clarão insuportável. Seria ignorante este espírito e trataria vocês sem um amor nenhum e caridade. Trataria vocês como insetos insignificantes. Então, todas as revelações são um espelho cósmico, viajando no macrocosmo por aí, para dizer, olha aqui quem é você amanhã, mexa-se hoje para nós fazer no romper da aurora outras auroras por aí. Valei, nosso Senhor Jesus Cristo. Valei-me, Senhor. Entende, rapaz? Sim, senhor. Então, vocês vão ouvir várias entidades, muitas entidades, cada um dentro do temperamento psicológico do médium, que nós repetimos isso várias vezes, nós respeitamos os médios muito. E nenhuma entidade vem no médium em si, e quando vem é porque tem uma missão específica, isso também não engrandece nem o médium nem a entidade, brigando com o psiquismo do médium. Isto serve porque eu sei que vai servir para alguns médicos que estão ouvindo. Posso falar, rapaz? Pode falar. Eu não posso vir neste menino e brigar com o psiquismo dele, por mais que ele teve uma iniciação numa igreja evangélica luminosa, viste? Assembleia de Deus, por aí. Mas hoje ele tem o que ele acredita. Porque se eu vi, mesmo trazendo supostamente algumas verdades, porque a verdade ela é comedida, ela não é embutida dentro de vocês. Seria uma agressão. Sim. Então, muitas vezes, vocês vão ver Zé Pelinta, Benedito, José, usando expressões parecidas, são cacuetes do médium. A voz é do médium. A expressão psíquica original é do médium. Eu não venho aqui brigar com o médium. Então, dentro da doutrina espiritual universal, está mais na hora das pessoas procurarem a essência das palavras e o significado que aquelas palavras ressoam nos vossos corações. Aí vocês vão ver a diferença de uma entidade para outra, como também de um médium para o outro, ou do médium para a entidade. Isto é um toque, com muito amor e carinho, que José da Caridade dá para todos os médiums, dependendo da manifestação que for, e para aqueles que têm as suas curiosidades. Acredito eu, dentro do amor. Dentro do amor. Diga. Diga, meu cabra, tá tão quietinho. Então, olha, o senhor falou que acontece muitas vezes de a realidade ilusória ser fragmentada pelos apegos do dia a dia. Sim, não tem como eu botar, como se diz na terra, 2 litros de água. Vou falar até diferente, para mais ficar bonitinho. Posso até rimar, se permite, diga aí. Vamos. Faça essa caridade para mim, vá. Sim, senhor, vamos ver. Então eu vou fazer rimadinha. Vai. Assim se fez, e eu vou falar uma grande verdade do universo que eu li nos livros aí, não daqui, das dimensões terceira e quarta, tá bom? Sim. Então grave isto a todo que me escutar. Uhum. Eu vou falar de Cosmozene e respondendo você, o que é a arte de amar? Coisa que ainda estou em busca, estou à procura. Por isso que em nome do Oxalá, Pai José aqui está. Já começa por aí a rima ecoar. Então lhe digo que no início, assim diz os documentos que faz registrado na expressão humana. Que era tudo escuridão, mas José diz que na verdade era tudo um grande clarão. Vendo no gigante magnânimo ser em expressão, criação, criação. Mas se eu me diminuir um pouquinho, eu vou ver que dentro da criação há outros mundinhos. Cada mundinho é um cosmo, cada cosmo tem um suspiro, que algumas filosofias dizem que é um tal de fluidinho universal. Que seja, eu sei que existem outras realidades por aí, trilhões e quadralhões de fluidos parecidinhos, mas não igual. Tá ouvindo, rapaz? Tô ouvindo tudo. E assim foi descendo, ou foi subindo, ou foi se alongando, ou foi parando, ou foi se envolvendo. Eu tô falando assim porque a criação, ela é transmorfa. Ela é totalmente amorfa. Ela não tem uma forma nem de bola, ela nem é nem achatada, e ela não é muito menos quadrada. Ela apenas é. Mas para ela existir, ela tem que se comprimir, ela tem que amar, ela tem que dormir. E assim ela descansa e ela suspira, seja nas religiões lá de Brahma, que é algum documentinho, assim há de falar. Tá ouvindo, menino? Sim, senhor. E assim se faz a grande roda não de Sensara. Mas eu lhe digo, com o povo da Luanda, eu venho lá de uma seara, chamada Reino de Ororum. E assim eu rei do graça a meu pai. E já lhe digo, vamos descer mais um pouquinho para o povo entender o que esse José está se fazendo admitido. Logo, logo nós entramos num estado comprimido. Eu estou botando palavra, assim como os filhos queridos entendem como é imprimido em alguns documentos científicos. Então, nesse estado comprimido, há uma pulsação. José, você está dizendo que o universo pulsa, sim, em todas as direções. Mas, ao mesmo tempo, é quando um grande coração, que em cada pulsar, ele, para se realizar, ele há de se transmutar e transparecer em uma outra realidade para, assim, começar a existir e ser. Está entendendo? Sim, senhor. E assim se faz em todas as dimensões. O ser humano pode dizer que é cronagem, mas Pai José diz, não é chantagem. Isso tudo é veracidade. Deus, em expressão, ele não é único. Ele é todos para existir uma união. E assim se expandir de novo e a realidade ecoar. Mas se eu levar só neste macrocosmo, o primeiro nessa Via Láctea, que aqui o ser humano está, é a mesma coisa que há de acontecer. Você enxerga de bem longe, é um pontinho escuro. Se você enxergar de bem perto, é tudo luz. Por mais que alguns dizem que a matéria escura, assim não reluz. Mas eu acabei de dizer que existem várias formas de fluir. Fazer o quê? Tá entendendo, menino? Tô entendendo tudinho. E assim vem que a forma fluídica que os espíritas dão e outros irmãos, nada mais é de que uma força psiônica, no sentido mais puro de expressão. É um código de todos os multiversos ecoando pelo eterno para dizer, vem aqui, nós somos tudo irmão. Mas é um código respeitoso, que ele coliga a todos, a todos, num sentido formoso, amor. Mas para ele se sentir, não no sentido verdadeiro, apenas figurativo, prestativo ao ser humano, ele precisa que cada um ame a si para emanar amor incondicional. E assim se faz a grande criação neste mundo de Deus. Você entende, menino? Sim. É isto. Poderia me alongar muito mais, mas eu não quero estragar aí o seus converser. Mas eu falei muito por cima da criação, onde eu aprendi. Muito por cima da criação. Mas eu não menti não, viu, rapaz? Sim. Então, quando nós viemos com senso de caridade, de amor, não melhor. Nós viemos atrás de nós mesmos. Quando os grandes espíritos, que não é o meu caso, luminosos, vêm, eles vêm atrás deles mesmos para não... Eu vou usar uma palavra de vocês e espero que as pessoas não se apeguem nesta palavra. Apenas uma correlação. Para se distinguirem e assim criarem mais. Algo a mais para se distinguirem, algo a mais, para se distinguirem algo a mais perante a infinidade que é a eternidade, em infinitas realidades da ação amor e da reação amar puramente. Agora vão estar nas suas perguntas, visto? Eu acho que já dá para as pessoas pensar um pouquinho, não é isto? Sim, nossa. Eu gostei da palavra fragmentar. Quando eu vi que você meio que se apegou um pouquinho nisso, e eu vou me apegar na rima, olha aí, ó. Vamos lá, liga. Tá certo. Eu gostei da palavra fragmentar no sentido de que o senhor passa a ideia de que quando uma realidade existe, que é o amor, e junto dela misturamos o apego, aquela realidade se fragmenta, tirando o nosso ser. E passa a ser mais palpável. Isso. E passa a ser mais, vamos dizer, bruta e menos maleável ao psiquismo humano no geral. Quanto mais puro é o amor, mais o que era bruto se transforma maleável. E o que era fragmentável se transforma mais unitário. E quem tem fé e ama, tem tudo. Continue. Daí a ideia, então, de o homem ironizar uma realidade que ele mesmo faz concretizar. Isto mesmo. É a grande realidade. Então não é maltratando este planeta maravilhoso e as pessoas, nas suas pretensas filosofias religiosas, grudadas, apegadas, somente na crença possessiva e agressiva, repito, a crença não é de todo ruim, mas há ainda um grupo de pessoas em vários crédulos por aí, se têm assim, são assim, nutrem assim, se expressam assim. Isto não é evolução, isto é retardar a evolução de si e maltratar e maldizer a evolução do outro. Aí fica essas guerrinhas filorreligiosas, que a minha é certa, que a tua é errada. E quando eu digo filorreligiosas, isto influi até mesmo dentro dos lares das pessoas. Que a filosofia é o conviver entre as pessoas. Esta filosofia de conviver é isto que vocês têm que estudar num sentido mais amplo e mais profundo dentro das suas crenças. Dentro daquilo que você vê, que você toca, que você inala, que você escuta e que você percebe por real e que vocês, dentro dessa percepção, tornam-se a si mesmo realidade dentro desta forma, vamos dizer assim. Dentro dessa expressão, vamos dizer assim, da criação, da vida, que no caso é a terceira dimensão. E isto vocês levam até para a quarta também, viu? Viste? Sim. Então, aquilo que nós criamos dentro do nosso ser se torna, mais cedo ou mais tarde, uma expressão de dever. No sim. É isto mesmo. Mas entenda que esta expressão de dever atinge o teu psiquismo, o teu psicológico. Porque muitas vezes as pessoas vivem numa realidade, aparentemente, materialmente ou não, tem tudo, mas são infelizes. Porque a sua realidade íntima é outra. Os seus apegos em si, aparentemente, são outros. Vou dar um exemplo. Posso? Sim, senhor. Uma pessoa que se desfaz de todas as coisas materiais, eu estou dizendo uma pessoa, então eu não estou condenando quem assim age, cada cabeça uma sentença, não é isto? Sim. E ela simplesmente procura levar como se o se desapegar das coisas materiais de uma forma brusca fosse um certificado de evolução espiritual ou coisa assim. Mas é uma pessoa que, dentro do falar manso, dentro do agir com paciência, ou calma, ou quietude, ou essas expressões tranquilas, ela se expressa sempre num padrão. Para a grande maioria do ser humano ou não, isso pode parecer equilíbrio. Mas somente ela, com ela mesma, sabe até onde ela faz força e esforço para se manter-se neste equilíbrio. Então, isto é um estar, é um estado, não é uma essência. Então, ela está lutando para isto. Isto não é ruim, porque é um começo. Torna-se ruim quando isto machuca de uma forma ela ver o outro que tem um carro bom, ou o outro que come certas coisas aí que eu não estou para contestar, nem para agradar, nem para tirar, mas a alimentação precisa evoluir em tudo. Entende, rapaz? Sim. E começar a contestar que é errado, é inferior. Quem muito contesta isto, algo dentro de si crama as mesmas viciações. Então, José, você está dizendo que quem critica é viciado nisso? Não, não nas coisas materiais, mas nos apegos psicológicos. Porque quem não precisa mais comer certas coisas, vestir certas coisas, ele pode falar, mas ele não vai ser agressivo com as pessoas. Isto não envolve inteligência dialética. Isto envolve autenticidade na aparência de ser quem é. E assim emana por aí. Entende, rapaz? Sim, sim. Aí vem aquilo que eu falei lá do budista. Você pode ir em qualquer templo vestindo caracteres da tua crença e você não vai agredir ninguém nas tuas palavras nem nos teus atos, porque você é uma pessoa que emana autenticidade nas essências filosóficas, na arte, na ciência, na crença ou na fé e na religiosidade daquilo que segue nessa vida. Pode parecer difícil? Não. Não é difícil. Porque quando eu falo em tudo isto, o ponto que alimenta e sustenta isto tudo é como vocês concebem isso em vocês. É com vocês as coisas. Não é lá fora que resolve, é dentro de vocês. Viste? Entendi. É nesse sentido que resolve. Agora, se tiver uma energia fora que resolva a sua vida, me perdoe, porque a ignorância é minha que eu não conheço. Então, seu Zé, até meio que rimando também para aproveitar o fica à vontade, eu vou fazer uma parceria, viste? Não, não, mas eu só... me parece que, pelo que o senhor está falando, que a busca sem cessar por coisas para fazer acaba por boicotar o homem que não quer ser. Perfeitamente. E no homem que não quer ser, há de buscar o que se coçar. Por ele não se sentir, ele vai catar o dedo e assim vai deixar de estar. Porque quem se coça e não se sente, não tem mão para se palpar. Olha aí como a rima funciona, não é isto? É a arte, você, né? Entendeu, rapaz? É a parte bonita da arte. É a parte bonita da arte que nós comentamos aí no outro. Uhum. Então, para alguns pode parecer chato esse diálogo, coisa chata. Não tem problema não, mas é para pensar. Nós viemos, e muitos outros espíritos, outros médios, é isso, a propor um estudo mútuo entre a espiritualidade e as pessoas carnadas. Então, e lhe digo, está formoso que é demais, não por mim, mas está formoso que é demais, tá, todos tá. Que já passaram, visto? Nossa. E há de passar, se Deus quiser. Tá, graças a Deus. Mas então, e considerando essa sua cosmologia, estamos aqui de passagem, trabalhando noite e dia. Oxe, e na noite e dia que se faz luminosa, ou no alvorecer do clarão, do sabiá que traz aquele sermão num canto longo que toca nosso coração. Eu me lembro, isto eu vou dar para tudo que me ouve, meus irmãos. Eu me lembro lá dos jardins do meu vô, aonde ele vinha com aquela enxada arredia, cavando noite e dia para botar na mesa, através da inspiração suave, da expressão do amor de vovó. Aquele bolinho de chuva, ou se não, aquele milinho torrado. Oh, que lembrança! E quando eu me lembro, eu me sinto só, não em solidão, porque eu tenho uma grande paixão por este namorado. Lembrança que está no meu coração. Olha só que coisa boa. Você entende, rapaz? É boa demais. É bom demais. A vida é maravilhosa. Ei. José não é hipócrita, sabe que a vida, os embates são difíceis, mas quem sente o impacto é que pode modular a dor que vai sentir. Até onde vai nutrir e até onde vai guardar. Até onde vai usar para se libertar da repetição, ou até onde vai cristalizá-la em si para se ter um pobre coitado, açoitado por esse mundão. Meu Vixe? Deus. Aí é o livre-arbítrio. É, isso é. O livre-arbítrio, ué. Oxi, e não é? Diga aí. É assim mesmo. Mas é, já tem aqui no meu ouvido alguém que eu não sei porque não é assumido. É um espírito que eu não consigo ver, mas nele eu sei que posso crer, porque aqui está a me falar. Tá entendendo, seu Zé? Olha só. Tô entendendo, olha que você tá tirando umas bonitinhas, viu? É. Espero que a nossa brincadeirinha não vá ofender ninguém. Não. Porque sabe como é que é, né? Uhum. As pessoas se ofendem em toque de vintém. Mas não se aveste, não. Vamos falar agora sem rimar, até para nós depois não ganhar sermão, viste? Mas antes de terminar, de a Diga. Gente falar sem rimar, eu vou falar aqui pro senhor o que foi que ele me inspirou. Diga. Baseado no que até o senhor mesmo falou. Ele disse assim, que de um dia de grande dor, na arte do cultivar a vida, semeando sua subida, encontra o homem no amor a porta da sua saída. E nesta subida que é tão querida, se você porventura sentir-se só, pode ter certeza que como um ioiô, tu há de descer por amor. Tu há de descer por amor. Só que essa descida, perante um círculo que rodeia, é sem direção que norteia. E assim você se espalha por aí, na liberdade que lhe espera. É assim que funciona, menino. Agora pergunta, vamos falar os tópicos aí? Vamos falar as agora. As pessoas já vão ficar tudo meio assim, né? Só que estão brincando. Será que estão brincando? Não, mas é sério. Apesar que eu lhe digo, pra mim é um prazer tão grande falar. E pra quem me conhece, eu sou assim aqui em qualquer lugar. Que lindo. Não, Vixe? Mas olha, ao que tudo indica, quando a gente está trabalhando com um propósito sério, ou qualquer pessoa que está trabalhando com qualquer propósito, os espíritos que se afinizam àquilo se encostam e com eles... E não é? É isso aí mesmo. É assim, não é? Mas não é questão de agradar ou desagradar, é de tocar. Uhum. Muitas vezes você toca alguém com suavidade e ela se sente agredida. Uhum. Muitas vezes você dá um pontapé num e ela se sente acalentada. Fazer o quê? Mas o senhor tem permissão de onde o senhor está para dizer quem foi que veio me inspirar? Hoje não, rapaz. Ei. Hoje eu vou deixar isso no ar, respeitando a lei de Oxalá. Então diga, pergunte. Vamos voltar aqui, então, aqui a conversa que a gente começou. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da religião, filosofia, ciência e arte na Umbanda. Religião, filosofia, ciência e arte na Umbanda. Sim. Olhe, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade, este assunto dá um pano pra manga, viste? Bem longo, mas eu vou tentar encurtar o máximo possível, sem perder minha originalidade de ser. Todas as pessoas dentro da Umbanda, praticam estes quatro pilares da evolução. Sim. Só que perante esses pilares tem degraus, tem níveis e subníveis. Quando a gente fala, José no caso, níveis e subníveis, não é no sentido de poder, não é no sentido de superioridade, é de entendimento e compreensão. Tem muitos doutores kardecistas, ou até mesmo dentro hoje de casa de Umbanda, que precisam só de um passe magnético para tirar uma birruguinha ou um microchip, como hoje se diz, do campo energético de uma pessoa. Como tem um preto velho, uma equipe preparadíssima para isso, de carnados, e tem preto velhos que, aparentemente, para algumas pessoas, tem um subnível, como as pessoas entendem, inferior, e ele, com um galo de arruda, faz a mesma coisa, e muito mais profundamente. Uhum. Então, os níveis e subníveis que José fala não é de superioridade espiritual, porque, ao meu ver, já se torna até ridículo dizer isto. Uhum. Para essas eras que estão agora aí, para todo mundo, dizer que o modo da caridade do outro é inferior, que o modo de amar, de expressão de um espírito ou de uma religião é inferior. Como vocês se tratam, que existe uma inferioridade. Agora, o trato e o contrato perante o amor e o eterno se chama o quê? Amar com veracidade. Uhum. Só isto. Amar com veracidade. Isso é a sua veracidade de amar. Dentro da religião, dentro da filosofia, dentro da ciência e dentro da arte de um terreiro de Umbanda, for ainda para usar certos artifícios e apetrechos físicos ou não, isto não prova evolução no modo de amar. Uhum. Nenhuma. Nossa. Nenhuma mesmo. Mesmo. Porque são coisas materiais. É você que dá sentido a essas coisas materiais pela tua emanação de amor. Pega um cristal na mão e vai fazer uma operação por espaço numa pessoa que você vai ficar só olhando os órgãos sexuais dela, não no trabalho que tem que fazer. Será que aquele cristal que supostamente é mais evoluído do que o charuto do Exu vai limpar? Não. Pega, por exemplo, uma sala branquinha, aparentemente no físico, com uma maca branca, bonitinha, cheirando a vários aromas, essências aromáticas, onde as pessoas, antes de trabalhar, dentro de um terreiro de Umbanda, ou façam o evangelho, ou façam uns pontos de apometria, né, assim, estralar de dedo, ou se não, pego e façam, como se diz na terra, um canto para Oxóssi, para algum para limpar, e depois de Oxum e de Emanjá para aquelentar, e para Oxalá para vibrar, que seja. Uhum. Até aí é bonitinho, mas no momento que começa, um fica cuidando que o outro dá um passo longínquo, e o outro cuida que o outro nem dá passo, e só reza. E os preconceitos mentais fedem, desonitizam todo o ambiente, que a espiritualidade tem que fazer um trabalho tremendo, porque quem é para sustentar a corrente não sustenta. Aí nós vamos lá para aquela outra casa, de esquina ou não, que toca os tambor bem alto, porque é assim que eles creem. Que para fazer um trabalho arranca uma árvore inteira quase, porque é assim que eles creem. Mas só que quando eles vão fazer o trabalho, fumando charutinho, baforando, porque eu não estou defendendo vícios, para deixar bem claro, estou falando da essência. Um galho de arruda equivale a um bisturi afiadíssimo na mão prestimosa e não trêmula do médium atuante com a má caritativa. Ele não está ali no sentido de pragiar os outros, mas ele está ali no sentido ativo, na expressão pura de servir ao próximo sem ver a quem. E assim os tambor, mesmo fazendo barulho ou não, seja os ogã tocando bem ou não, vão fazer todo o firmamento e trazendo a onitização ao ambiente. E o charuto fazendo a limpeza. Então, quem diz que devemos evoluir, tirar tudo isto, pode parecer que eu estou contestando até entidades que já veio nesse método, mas não. Eu só tenho o meu ponto de vista, o meu olhar diferente. Você está entendendo, rapazinho? Sim. Visto? Então, eu estou falando no sentido de evoluir. Uhum. Sim. Isto com o tempo vai, não é ser abolido, até não é a palavra certa, vai ser trocado por outros apetrechos, mais adaptados às consciências que assim creem. Mas não quer dizer que aquele que crê no estralo de dedo é superior àquele que acredita no bater de palma. Porque a palma e o dedo pertencem, em essência, às mesmas diretrizes de fé ou no acrer do apego da crença. Ou pertence à libertação da fé, neste caso positivo, a crença também é positiva quando ela é universalizada no amor, mas neste caso nós estamos falando no apego projurativo da crença. Se eu não estralar o dedo, não vai dar certo. Se você passar a salgada da rua, não dá certo, porque espírito velho é evoluído. Todo espírito de luz não é preto velho, porque vir com preto velho é apego. Não é assim que alguns falam até hoje? Sim. Então, é nesse sentido que para mim envolve, sim, religião, que envolve arte, que envolve filosofia e que envolve ciência, que existe e deve e deveria existir um respeito mútuo entre as pessoas. Então temos que ter muito cuidado, a meu ver, quando nós colocamos o bedelho no trabalho caritativo, principalmente caritativo, dos nossos semelhantes que também estão tentando, que também estão trabalhando-se nesses apetrechos da terceira dimensão e nos fluidos que a rega, que a banha e que faz existir como a terceira e a quarta dimensão para melhorar-se de uma forma autêntica, não é isto? É. Nossa. Então, isto é religião, é filosofia e é a arte e ciência das coisas. Uhum. Entende, rapaz? Nossa, sim. Pode sim. Parecer que eu não quis falar, mas eu já dei de uma forma bem simples, porque é um assunto muito vasto, e eu não estou aqui para estar trazendo iniciações iniciáticas, ou muito esotéricas para as pessoas, ou muito terra-a-terra, nada contra a esotérica, nada contra a Umbanda formal, a Umbanda natural, os nomes múltiplos que dão por aí. Mas estamos num tempo de praticidade, de autenticidade, onde aquele que sabe pouco vai fazer igualzinho com aquele que sabe muito, porque é a prática da verdade. Amar sem ver a quem com legítima caridade. Sim, ué. Você entende, menino? Foi o que Jesus ensinou, né, seu Zé? Então, não estou dizendo nada de novo, não que eu estou me comparando a este avatar. Uhum. Eu estou repetindo uma realidade que é nua e crua. Uhum. Só que as pessoas, elas querem o quê? Criar níveis, subníveis, escalas, e se apegam nisto com ar de superioridade nas outras. Isto é lamentável, é feio, é triste, mas graças a Deus isso está passando. Aí fica lá, porque a Umbanda minha é melhor, a Umbanda tua é pior. Porque existe o Tronado, o Chefe Legião Exu, hoje tem um monte de coisa. E digo, cada um trouxe uma fração de uma verdade que, se for usada no sentido legítimo da caridade, passa a ser realidade. Se não for usada no sentido legítimo da caridade e do amor, passa a ser mentira, mesmo sendo uma verdade espiritual. É como um bisturi afiado que dão na mão de 10 médios de Umbanda. Cada médio de Umbanda faz uma Umbanda diferente. Se aquele que tiver o bisturi, independente da intelectualidade, mas dependendo do grau de intenção pura da sua ação de exteriorizar a sua religiosidade, exteriorizar a sua filosofia, se estudando, se questionando, procurando em si melhoras e melhorias, no sentido de ciência externa para trazer para dentro, e no sentido da ciência do que está dentro se formatar algo melhor para o externo, para assim ser e realizar na vida sua e dos outros, ou pelo menos instigar na vida dos próximos, como uma arte de ser autêntico por si mesmo, nas suas convicções e nos seus intuitos mais íntimos, com certeza os 10 vão fazer operações maravilhosas. Outra coisa, sem dar um taio, sem correr uma gota de sangue, sem agredir o corpo, o magnetismo, a consciência filorreligiosa da crença e da fé dos seus semelhantes, mesmo os afins ou não afins à sua crença religiosa, no caso, bandistas. Agora eu falei dos 4 pilares. Uhum. Agora, se esses 10 umbandistas que cultuam a Umbanda, cada um do seu jeito, for pessoas, nesses 10 umbandas, cada um cultua esotérica, comum, um bandombré, dão até esse nome, que é maravilhoso, não é ruim, Para mim é um nome bonito, mas tem pessoas que falam um bandomblé no sentido de ridicularizar as entidades do candomblé. O que é isso? Isso é falta de amor e caridade dessas pessoas. E falta de religiosidade. É a mesma coisa dizer que é um bando esotérico é melhor que é um banda comum, ou supostamente comum, e que é um banda comum é inferior que o espiritismo de mesa, ou que o espiritismo de mesa é inferior que o budismo. Mas como nós estamos falando, como se diz na terra, da Umbanda, aí bota um bisturi afiado, que é amor puro, na mão desses 10 umbandistas, cada um cultuando de uma forma exímia. Intelectualmente falando, a Umbanda, cultuando, não é sentindo, porque cultuar é uma coisa e sentir é outra, nutrir é outra. Pode ser mais mecânico e automático de que em essência latente dentro do ser que assim se expressa. Viste, rapaz? Sim. E pro bisturi, o que vale é a essência latente do que tu é. Não um automatismo vicioso em si do que tu quer e do que tu está fazendo. Porque nem tudo que tu faz é a tua essência verdadeira. Então alguns vão lá e vão fincar o bisturi na barriga do outro e vai botar a buchada para fora. Mesmo que cure, mas é uma cura só física, não instiga nada de melhora no seu semelhante, no seu espírito, nem no seu ego. É como se diz, te curei, agora vai, segue teu caminho. E aí, mudou o quê? Nada, é forma. Aí o outro vem, dá uma raspadinha com bisturi em cima do campo aura, mas dentro de si, repito, neste caso é o caso negativo, dos 10. Primeiro eu falei positivo, viste? Sim. Mas são pessoas que mesmo passando bisturi por cima da aura, do campo energético da outra pessoa, é cheia de dedos, porque ela se tem mais evoluída. Porque a umbanda dela ou dele é muito mais rarefeita, não usa apetrecho, então aquele que usa algumas coisas até da mãe natureza mais densificadas, precisa pegar, agarrar, não precisa só se concentrar, talvez a este umbandista que tem um bisturi que se acha o bambambam, é muito impuro. Então ele vai ficar o quê? Só restrito a quatro paredes. E só tendo mensagem diretamente com os orixás de Umbanda. E não vai trabalhar no meio do povão como o povo da Aruanda. E assim vai os outros 10. Então, José, diga aí, todos eles podem curar as pessoas? Não. Os primeiros 10 até podem curar, porque já são curados. Não é cego guiando cego. São cientes de si, conscientes do que fazem, instigando alguém que é míope a enxergar-se a si mesmo no seu amor por si mesmo. Enquanto os outros 10 que eu estou falando agora são míopes, quase cegos, tentando dar visão, muitas vezes até a outros míopes ou não, a outros muito mais esclarecidos, aí dá todas essas guerras de expressão filorreligiosas. São como crianças mimadas, que Jesus Cristo, Oxalá e Olorum, deu, no bom sentido da palavra, um globo cristalino. Se for no primeiro caso, nos outros 10 que eu falei, no primeiro caso, nenhum vai querer o globo para si. Eles vão botar o globo no altar e todos vão contemplá-lo. Agora, nesse outro caso, que é os 10, perante esta religião, esta filosofia, esta ciência, esta arte dogmática e pragmática solidificada no ego unitário do eu ser melhor ou eu ser mais do que o outro, eles vão quebrar este globo e vão fragmentá-lo, e vão botar cada um no seu altar e vão dizer, este eu adoro, não contemplo. Porque se eu contemplar, está em todos os tempos de tempo. E está em todos os templos de religião, de filosofia, de ciência e de arte. Que não são iguais às minhas, mas são tão, tão claras como as minhas. Você está entendendo, rapaz? Sim, senhor. Então, assim eu deduzo que eu só quero contemplar este fragmento, que é o melhor, é o que brilha mais. É isto que ainda está na Umbanda, na grande maioria das casas. Nossa. Então é como as pessoas recepcionam isto que é fantasioso. Agora, o que vem para as pessoas não é fantasia, é realidade. É o amor puro. Agora, o que elas fazem disto no seu amar são fragmentos deste mesmo amor. De uma forma muito apegada, viste? Parece, seu José da Caridade, que existe uma competição onde apenas a própria caridade, o amor ao próximo, teria razão de ser. Perfeitamente. As pessoas estão invertendo algumas coisas. Uhum. Então, se ficou assim, como se diz na Terra, evidenciado que eu tentei dizer, todas as casas de Umbanda, até aquelas que vocês não acreditam ou não gostam, perante os apegos ou não dos médios que a executam, seja a casa que for, sempre tem um espírito de luz ou sempre tem vários espíritos de luz. Deus não abandona ninguém. Jesus não abandona ninguém no meio do caminho, veste? Por isso que quando eu venho, eu falo toda hora quando posso. Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. Diga à vontade. Tá certo. O senhor, como é que tá aí? O senhor tá no gás para ir para um segundo turno, para um segundo tempo? Como nós que o senhor... podemos ir na paz do Senhor Jesus, se assim ele pedir e assim ele mandar dentro da centelha que está em nós. E ele não pede, ele não manda, porque quem é, só basta ser por si mesmo, todos nós. Posso sim, rapaz. Então, maravilha, vamos começar então. O Benedito está aqui, vai mudar um pouco a vibração, mas continua sendo José, viste? É. Se... ele vai irradiar alguns chakras do médico comigo, porque ele vai dar uns conhecimentos para mim, que você é médio dele, e vão passar através do médio. Olha! Será... não é corporação de dois espíritos no não, viu? Eu continuo a José. Uhum. Só que é, talvez a gente pergunte para Benedito se ele não quer vir lá logo direto, né? A gente fala com ele. Pode ser. Pode ser. Então, para então... mim não faz diferença no sentido de da mensagem assim falada, talvez do conteúdo sim, visto? Pela expressão dele, é dele. Isso. Mas é bom até para os médios ver que isso não é feio, não. Isso é mediunidade. Uhum. Assim como eu e o médio estamos aqui para prestar um mínimo, seja ele até insignificante para alguns, de uma coisa próxima à caridade. Ele já estava meio que fazendo isso esses últimos 5 minutos. Já estava. É, você notou isso? É, sim, esse Benedito é... é ele que tem mais casamento fluido com o médico, não eu. Entendi. É uma questão mediúnica, acredito que os médicos já incorporam, sabe disso. Então, sempre tem um mentor, né, assim que vocês falam, é. Tem mais casamento fluido. Então, sempre fica vários espíritos, quando o OMC está falando com, na Terra, as pessoas incorporadas, assim que vocês se tratam, é. Rodante. E vão ali ajudando o espírito que está vibrando no médico. Então pode mudar o tom de voz, o timbre, mas é uma entidade só, viste? Tá certo. Isso é bonito de se ver, isso se chama trabalho. Vamos fazer bonito então, é. Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado pela oportunidade, viste? Então o senhor vai decidir ir e deixar ele vir? Ou qual é o jeito ele que o senhor acha melhor? Hã? Que ele vá. Que ele venha. Então tá bom, dá uma mensagem final pra gente. Diga uma palavrinha aí para me ajudar. É, respeito ao próximo. Eu vou fazer uma poesia. Vamos lá. Pode ser? Mas se pode. Sim, senhor. Quando criança, muitas vezes era. Em algumas vezes eu parava num estado de vazio, aonde aquele que via ao longe pensava que era um semblante até sombrio. Mas não era tristeza, não, quando as rugas se faziam na testa de uma forma de expressão. Era simplesmente o corpo aquietado e a mente esvorecida por aí, como um cavalo alado. Como uma borboletinha solta, rosa, azulado, a voar para todo lado. Quando eu era criança, era assim que eu me via muitas vezes. Eu não me pegava porque a pureza não se toca, assim eu sou e assim se tem. Mas naquela época, aonde o ecoar de esperança era apenas um suspiro contínuo de alívio que sai de todas as crianças. Não era esse suspiro que muitas vezes pego-me agora de cansaço. Então eu fecho meus olhinhos com muito amor e muito carinho, rezando-me para os anjinhos, lembrando que em cima das nuvens há um espelho gigantesco que quando eu orar, possa lá ecoar, seja em nome de Oxalá, seja a fé que hoje eu faço estar. E esse reflexo desce até mim como um suspiro de alívio, voltando à sensação de uma criança, num semblante franzido, que não é acinzentado, mas é colorido, porque na verdade eu apenas estava a contemplar a minha imagem num rio daquele que via longe, mas assim não avistou, mas lá eu olhava o arco-íris em cima de mim que me banhava de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ih, que saudade do senhor.